Liberdade, a pioneira. ZYK 225. kHz. Sociedade Canguçuense de Rádio Limitada. Rádio Liberdade AM, Canguçu, Rio Grande do Sul. Liberdade, a rádio do seu rádio. Neste momento, está entrando no ar, programa Mensagem da Cruz, produzido pelo Departamento de Comunicação da Igreja Evangélica Batista de Canguçu. Programa Mensagem da Cruz, uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Nossa vida acabará, como folhas cairá. Qual raiz se arrancará, busca Deus. Vou a cada dia veloz, escutando a sua voz. Vem da tua conta, Deus, busca Deus. Busca Deus. Busca Deus. Busca Deus. Ou enquanto resta tempo, busca Deus. Busca Deus. Se te atreves a esperar, Deus a porta cercará. E dirá, é tarde já, busca Deus. Busca Deus. Busca Deus. Busca Deus. Ou enquanto resta tempo, busca Deus. Busca Deus. Se te atreves. 14:25. Aqui o programa Alô Colônia. Grande abraço. Obrigado pelo carinho da companhia. Hora certa. Ligado com a gente. Alô também o Jair Weber, lá do sítio, município de São Lourenço, nos pedindo de Portão a Tucunduva. No próximo bloco a gente vai atendendo, né? Obrigado pelo carinho da companhia. Alô também para o Quintana, a Maria Odete, a Mariana. Alô pessoal aí do bairro Triângulo, acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço, obrigado pelo carinho da companhia. Pensou em construir? Pensou em Bacatela Materiais de Construção? Temos todo o material para a sua obra, do alicerce ao telhado, qualidade nos materiais e preços incomparáveis. Você encontra em Bacatela Materiais de Construção, Rua Manuel Pompilho da Fonseca 250, no bairro Triângulo. Telefone 3252-3461. Para você que está sofrendo com falta de sono, ansiedade e depressão, chegou uma novidade nas farmácias associadas. O Triacalm é um novo suplemento que diminui os sintomas da insônia e estresse, promove uma ativação na função cerebral, alivia o estresse e melhora o humor, além de ter um efeito analgésico natural para as dores e mal-estar. Tenha uma boa noite de sono e melhore seus dias com Triacalm. E Acalme, produto exclusivo das farmácias associadas. O relatório social 2021 da GERT trata do impacto da pandemia na infância. A América Latina foi uma das regiões do mundo que fecharam escolas por mais tempo. As marcas foram profundas na aprendizagem, nos aspectos cognitivo e socioemocional, e o contraste entre escolas públicas e privadas se acentuou. Especialistas falam que os efeitos negativos podem durar uma década. Relatório Social 2021, uma realização à GERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Liberdade. 14:33. Liberdade, a pioneira. Ok, então, agora 14:31. 14:31. Rádio Liberdade e o programa Alô Colônia, né? Ligados com a gente aqui. Alô, a Miriam Weber, Pelotas. A Delva Maria Lacerda, aqui de Canguçu. Abraço, meu amigo Paulinho Rodrigues. Alô também para a Ivani Goulart, no sítio Floresta, Pelotas. Abraço, Erhard Iven, a dona Norma, a Agatha e o Jefferson. Alô, pessoal da colônia Oliveira. A Lúcia, lá no Alto da Cruz. Alô também para Maria Deli, o seu Dorcelino, em Piratini. A Leda Xavier, já havia falado. Alô, ao Edmilson Padeiro. Como é que tá o Edmilson e família? Grande abraço. Oberlan Turov Nuremberg, na Cochilha dos Piegas. Obrigado pela audiência. Alô, Cláudio Omar Rezende, Cerro das Tropas. Alô também para o seu Pérez, a dona Laila, né? É, também a Lúcia Sampaio, na Vila Nova. A Dair Costa, em Cruzilhada dos Grilos. Alô, a Marli Volney Knabach, na Florida. Fabrício Bartz, todo mundo ligado aqui na programação. Alô, Colônia, né? Grande abraço. Obrigado pela audiência. Chegando música, atendendo a solicitação aqui, então, é do Jair, né? O Jair Weber, lá do sítio, município de São Lourenço do Sul, pediu o Champion de Portão a Tucunduva. Vamos lá, então, trazendo sucesso no seu rádio. Liberdade, a pioneira.